Yes, yes, lá tá o Harry camuflagem. Nasce no velho bosque o novo pacto. O falho rei das selvas, anjos dente-se. Não os perde no sopro, fraco fôlego. O espinho que brota, cada verdade morta, poluindo a natureza ortodoxa. Pássaro que voa livre no vale dos azulejos. Paredes notaram, ânimo sem cor na borda do vaso. O vômito seco, eu desenho os enfermos. Escrevo que vivo, mas às vezes nem me sinto vivo. Então escrevo que sinto, que tira o projétil do tiro que atinge meu íntimo. Se assisto Doroto Kielowski, percorra a sagrada fêmea nos olhos de Jenna Rollins. Entendo seu choro, estúpido amante errôneo, coruja que dorme no meio do gol. Demônio das 11 horas sem fôlego, na terapia das cordas, cartas modernas escritas à mão. Eu me abdico das raízes do bairro e não tenho mais nome nem gênero. Se tu quiser, divide meus bens, que divida meu mal, meu medo, meu solo arisco. Essa terra que recusa as carícias, mas volta e se abre como em 2012. Efeitos especiais, roteiro tão tosco. Se praias às vezes são saudades, ó, não vou morrer nesse mar. Ei, se praias às vezes são saudades, não vou morrer nesse mar. Não, não, não, não, não, não. Se praias às vezes são saudades, ó, não vou morrer nesse mar. Não vou morrer nesse mar, não. Lá dá o pulse camuflagem, yo. Não vou morrer nesse mar, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Tipo King, sem Martin Luther. Sou tipo Kong, pura força bruta. Se eu tô no bang, abalo as estruturas. Linguagem culta, poesia chula. Cê tá na rua, eu tô na gruta, tipo um druida. Eu não sumi, só curto uma quente úmida. A noite envolve quando a lua veste a túnica. Ouço o som das nuvens, sinta a brisa noturna. Dramaturgo ariano, Suassuna. Na mais popular cultura, minha assinatura é única. Ouço meu verso, estude as escrituras. Eu tenho minas no estúdio, sem calcinha e burca. Abandonada igual uma biblioteca pública. Nós somos os últimos que ainda fazem música. 20 anos depois ainda me perguntam da musa. Pra quê? Vocês nunca vão tocá-la, filha da puta. Aí, 1-0.